Mudar a história depende de nós ativamente. Bancada GM. Do passado ao futuro e no presente. Vem conosco, nego, rima diamante. Brilho em todos os lados, coração radiante. Durabilidade, toda eternidade. Palavras pura verdade. A ideologia prossegue, abençoada por Deus. Quem se identifica ainda não se rendeu. Sei que se não é louca. Preparado para a guerra, a vontade não é pouca. Moleque na mesma picadilha. Continuando o projeto família. Inteligência a serviço do bem. Tem quem quer se dar bem. Humildade é o lema, sei que me entende. Mudança na história de nós depende. DJ Malu. MJ, Big Boy, Cote, Marcos Brother, Favela, Paulo Break, Reis.